Sempre que eu respirar, diga para ele: Espírito Santo, tu és bem-vindo aqui. Eu quero algo nessa noite que mude o meu destino, que transforme a minha história, que ajude a minha vida. Eu quero receber um milagre de ti nessa noite, Senhor. Eu quero algo tremendo. Isso, levante as suas mãos. Os dias são maus. Só um poderoso milagre do Espírito Santo pode nos ajudar. Vamos adorar a eles. Thank you. A tua história. Diga assim para alguém: Deus mudou minha vida. Diga assim para quem está com você: você não está aqui por acaso. Você está aqui porque chegou a sua hora. Sabe por que que você está aqui nessa noite? Quem sabe por que que está aqui? Você está aqui porque você é alguém muito especial para Deus. E caso você creia ou você não creia, independente da sua religião, da sua fé, Deus está vivo, é o Todo-Poderoso e Deus pode te ajudar muito. E Ele vai te ajudar. Os dias são maus, está difícil de encontrar alguém que nos ajude. Mas quando todos dizem não, Deus diz sim. Deus está dizendo sim para você nessa noite. Deus está dizendo assim para você, ó. A sua prova foi difícil. Eu vou hoje te dar uma vitória de sabor de mel. Quantos recebem? É possível cantarmos esta canção? Se você não conhece, só feche os seus olhos. Faça de conta que você está num lugar onde você está descansando e Deus está falando com você. Uma noite muito especial para você. Ó, vai contar a sua história, quer ver? Só feche os seus olhos e ouça. Coisa linda Deus está dizendo para você. Você tem promessas e Deus vai cumprir todas elas. Você vai ver a mão de Deus. Só feche os seus olhos, levante as suas mãos e diga: Deus, fala comigo hoje aqui. Verá a palavra se cumprir. Olha a provação do deserto. Levantar das cinzas e do pó, sabor de mel, tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel, tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor. Direita para o céu, por favor. Jesus Cristo está sentado à mão direita de Deus. Jesus Cristo disse para Pedro: você está cansado, você trabalhou muito, jogue as redes do lado direito. E um grande milagre aconteceu, 153 peixes foram encontrados. A Bíblia diz que quando o povo de Deus estava lutando, a destra, mão direita de Deus operava milagres. Quando você levanta a mão direita para o céu, você está declarando que você precisa de Deus. E você é um ser humano. Até Darwin, da teoria da evolução, se converteu no dia da sua morte. Você é um ser humano, você precisa de Deus. Você pode ser ateu. Até os ateus dizem: eu sou ateu, graças a Deus. Você pode ser ateu, você pode não acreditar em nada, mas você tem que acreditar que alguém criou você. Senão os macacos não estariam mais no zoológico. Os macacos também seriam gente. Alguém criou você e esse alguém ama você. Repita assim comigo: Senhor, eu preciso de um milagre. Toca-me, responde-me e eu te servirei. Em nome de Jesus. Se você está doente, coloque a mão sobre a doença agora. Se tem caroços, se tem dores, se tem enfermidades, se não, coloque sobre a sua cabeça. Se não, coloque sobre o seu coração. Aonde está o problema? Agora coloque a mão. Nós vamos declarar que o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Quando nós cantarmos que o nosso Deus reina nesse lugar, algo vai acontecer aqui. Não se preocupe se alguém cair. Não se preocupe se alguém chorar. Não se preocupe se alguém gritar. O fogo de Deus está aqui. Feche os seus olhos agora em nome de Jesus. Coloque a mão. Se está doendo a coluna, coloque a mão sobre a coluna. Se está doendo o peito, coloque a mão sobre o peito. Se tem enxaqueca, coloque a mão sobre a fronte. Aonde está a doença agora? Coloque a mão. Espírito Santo, toma esse lugar agora. Em o nome santo de Jesus, quebramos cadeias, quebramos grilhões, quebramos maldições em nome de Jesus. Declaramos o poder de Deus aqui. Em o nome de Jesus, soltamos agora uma nuvem de milagres, uma atmosfera de presença de Deus aqui. Aleluia! Meu Deus poderoso, vem forte agora, agora, agora, agora, agora. Ele reina com seu poder. Deus sobre a terra, desce os céus e cura a terra. Deus poderoso, lindo Deus, venha o teu reino, seja feita a tua vontade agora. Doença suma do ovário, doença suma do ventre, doença suma do abdômen, doença suma dos olhos, doença suma da fronte, da cabeça, da alma, do espírito, da coluna, agora, em nome de Jesus. Deus sobre você, todas as pessoas doentes agora sentirão a mão de Deus curando-as. Agora cura Deus, agora toca Deus, em nome de Jesus. Agora, agora, agora, agora, agora, agora, agora, agora, agora, agora, agora, agora, agora, está, está, está, está, poderoso, menina, tu és. livre. Sobre a terra e os céus, poderoso é meu Deus, poderoso, rei dos reis. Aí está a mão de Deus abençoando alguém. Aí está a mão de Deus tocando alguém. E os céus, poderoso é meu Deus, poderoso, rei dos reis. Ele reina com seu poder sobre a terra. E os céus, poderoso é meu Deus, poderoso. Levante as suas mãos agora e agradeça a Ele. Ele reina com seu poder. Levante as suas mãos agora e agradeça a Ele. E os céus, obrigado, Senhor. Meu Deus, poderoso, rei dos reis. Obrigado, Senhor. Poder sobre a terra. Obrigado, obrigado, obrigado, obrigado. Poderoso é meu Deus, poderoso, rei dos reis. Ele reina com seu poder sobre a terra. Levante a sua mão direita para o céu. Repita assim comigo: Senhor, a Bíblia diz, quando um crente coloca a mão sobre um doente, o poder de Deus traspassa esta pessoa, o mal sai e a bênção chega. Coloca agora o poder da fé na minha mão. Quando eu colocar sobre o meu corpo, um milagre acontecerá, em nome de Jesus. Coloque a mão agora, coloque a mão agora, coloque a mão, coloque a mão, coloque a mão. Receba o seu milagre nessa noite, em nome de Jesus. Poderoso, receba a sua cura, em nome de Jesus. Ele reina com seu poder. Receba a sua libertação, em nome de Jesus. Receba o toque de Deus, em nome de Jesus. Receba a resposta de Deus em nome de Jesus. Satanás, diabo, eu te amarro, eu te amordaço, e em nome de Jesus eu te ordeno, saia, deixe as vidas livres agora mesmo, em nome de Jesus. Eu declaro, você já recebeu o seu milagre. Diga: eu recebo em nome de Jesus. Amém. Deu um forte aplauso. Uau. Amém. Antes de você sentar, diga para alguém: dê o seu testemunho para Jesus. Amém. Podem tomar os seus assentos, podem sentar-se, obrigado. Deus abençoe vocês no nome de Jesus. Esta será a noite mais poderosa da sua vida. Você nem sabe por que que você está aqui. Você nem sabe como você chegou aqui. Mas você sabe que você veio. Deus vai surpreender você. Você jamais será o mesmo a partir de hoje. Quatro coisas acontecem quando nós obedecemos a Bíblia e quando testemunhamos. Primeiro, você e aqueles que ouvem você são fortalecidos no poder de Deus. Segunda coisa, todo o poder do mal se quebra. Feitiço não pega mais você, ciúmes não pega mais você, inveja não pega mais você, e a bênção de Deus prospera você. Terceira coisa, uma porta grande com seu tamanho se abre e você entra por ela. Quantos precisam de um milagre hoje aqui? Quarta coisa maravilhosa, Deus opera um milagre maior ainda em você. E Jesus Cristo recebe toda a glória. Você foi criado para glorificar a Jesus. Por isso eu quero perguntar, quem tem alguma coisa, algum testemunho para contar para o Senhor? Denis, venha, você filha, venha, irmã, venha. Quem recebeu alguma bênção, você, Oséias, venha. Só o seu nome já diz tudo, Oséias. Castelo, com uma gravata dessas, por favor. Uma gravata tão linda, né, Abner? O Abner também está tão lindo. Abner, você está me imitando, as nossas gravatas são muito semelhantes nos últimos dias. Ele para alguém e diga assim: seja feliz, Jesus te ama. A melhor coisa que existe é você ser feliz. Repita assim comigo: aquilo que não tem solução já está solucionado. Aquilo que não tem solução, solucionado está. Ou seja, você não tem um problema, você tem uma solução. Quem aqui tinha um problema? Levante a mão, vamos ver. Quem não levantou a mão porque tinha tantos problemas que não conseguia mais levantar a mão. Quem tem um problema? Olha só que sabedoria, você não tem um problema, você tem um milagre. Todo problema significa um milagre. Davi era o último. Davi era o mais miserável. Davi não prestava para nada. Davi não passava de um incompetente jovem cheio de sardas, o último. Mas um dia Davi viu um grande problema. O nome do problema era Golias. Quando Davi degolou aquele problema, deu um incompetente e se transformou o mais poderoso rei da história. Quem aqui tem um problema? O reinado está te esperando. Você vai ser rei. Mire para alguém e diga: você vai ser rainha. O filhinho do Serginho. Quantos anos tem o seu netinho? 3 anos. O filhinho do Serginho chegou no saguão. Olhou aquela tela de Davi do Golias. Estava cheio de gente ali. E ele disse assim: vocês estão admirando o Golias? Vocês estão vendo que Davi matou Golias? Ele tem 3 anos. E ele disse assim, ó, cheio do Espírito Santo. Ele disse: Davi matou um só, mas o desejo de Davi era matar todos aqueles inimigos que estão olhando para ele. Com 3 anos, hoje você vai vencer todos os seus inimigos. Aleluia. Princesa, conte-nos um bom testemunho. O nome das irmãs é Terezinha e Veraci. Vieram de uniforme? É, elas vieram mostrar a bênção. Estão, elas são combinadas, as líderes do presídio feminino. Uau, e abriram uma igreja dentro do presídio. Abriram uma igreja? Agora elas ganharam a igreja lá dentro. Então são pastoras? Sim, agora eu vou deixar elas falarem. A camiseta que elas fizeram do presídio é Centro camiseta de Avivamento para as Nações. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Uau, João 8,36. Que coisa linda. Avivamento carcerário. Impressionante. E elas têm que falar algo aqui, que está acontecendo coisas muito fortes dentro do presídio. O que, princesa? E elas querem falar. Por exemplo, hoje a gente teve uma reunião lá pela manhã. A gente chegou lá, elas já estavam esperando. Lá de dentro, lá das portas, a gente tem que passar 4 portas. Uau. E da primeira porta que a gente passou, elas já estavam lá dentro trabalhando, fazia 3 meses. Que coisa linda. E 12 dias que a gente não entrava mais lá. Uau. A última vez foi dia 22 de dezembro, que foi a festinha de final de ano. Foi forte aquela festa, apóstolo. Foi o nosso grupo que foi assim, o que tirou em primeiro lugar. Até os diretores lá do carcerário, lá, né, elogiaram as outras igrejas que estavam presentes. Porque os outros foram lá e se apresentaram. Uau. E nós levamos algo para elas, que elas mesmas se apresentaram. A gente fez um coral com elas e elas estavam naquele coral, se que apresentaram lá. Tinha do Madre Peltier? É, tinha mais de 30 presas lá naquele coral, foi lindo demais. Foi assim, todo mundo chorou, Uau. Foi lindo. Quem acha isso normal? Não, não é normal. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem aqui já foi presidiário? Quem já esteve preso, levante a mão. Quatro. Cinco. Comigo 6, 7. Não queira estar preso. O que elas estão contando é muito forte. Pode continuar, filho. Apóstolo, a presença do Espírito Santo ali. Elas cantavam e as outras galerias, elas vinham e começavam a escutar e começavam a chorar. Uau! Veio uma pastora da igreja do Show da Fé. E eu sei porque eu era de lá. Ela veio e bateu no meu ombro e disse assim: quem são vocês? Uau! Como esse trabalho? Quem faz esse trabalho? Muito lindo. Eles ficaram admirados. A gente estava ganhando até os outros cristãos que estavam lá. Que eles fizeram. Uau. A diretora disse que, ela, que eles ficavam. Eles coisa fizeram assim. Umas apresentações, uns coral, umas coisas lá. E depois, a nossa era mais bonito porque todo mundo chorava. Coisa linda, hein, as gente? Carcerárias, elas choravam que pingava no chão, assim, ó. Elas ficaram dopadas com o Espírito Santo. Impressionante. E a líder lá, a diretora, disse: nunca teve um trabalho assim. Uau. Quem são vocês? E vocês, o que, nós que falaram? Nós somos o Espírito Santo que faz tudo isso aí. Aleluia. E nós temos agora uma igreja lá dentro. Hoje tinha 60 Uau. Pessoas. Uau, 60 elas, pessoas. Porque era com as crianças junto. E aquele coral era 33 carcerária que estavam cantando lindo para Jesus. Impressionante. Glória a Deus. Hoje, por exemplo, nós apresentamos 9 criancinhas para Jesus. Uau. Começou a tirar. Só as duas? Só as duas. E Jesus e o Espírito Santo, né? Impressionante. Glória a Deus. Ah, tinha duas que queria apresentar. Eu perguntei, estavam todas sentadas assim, a gente fez um círculo, né? Daí no final da reunião eu disse: quem é que vai querer apresentar os seus bebês para Jesus? Aí duas disse que sim. Aí quando foi no final, tinha 9. Aí era muita, disse para mim pegar todos no colo. Eu disse: então cada uma levanta o seu bebê, que eu oro por todos eles, coloco as mãos e profetizo sobre a vida deles. E vocês, como mães, falam os nomes das crianças e profetizam também bênção. Foi lindo demais. Daí no final, todas queriam oração, cada uma por os seus problemas. Gente, que coisa linda isso. Deus tem feito maravilha. E Deus tem aberto também o fechado também. Deus abriu também o fechado. Segunda-feira, quinta-feira passada, eu e a pastora Cirlei tivemos lá uma reunião com a diretora e ela disse por que, que o trabalho do semi-fechado estava parado. Aí a pastora Cirlei disse que foi a outra diretora que tinha parado o trabalho. Uau. Ela disse que também não sabia por quê. Ela disse: não, mas a partir de hoje já está aberto. A pastora só não pôde ir lá segunda porque ela tinha que levar o pastor Luiz no médico. Mas já está aberto também. E muito importante, gente, não são muitas pessoas que se dispõem a fazer esse trabalho, porque é muito difícil. Você amar as pessoas que te amam é fácil, mas amar quem matou, quem roubou, quem assassinou os próprios pais, os filhos, só quem tem o amor de Jesus, Uau. Que perdoa e consegue trazer vida e esperança novamente para essas Uau. Pessoas. Então, são poucas as pessoas que têm esse chamado, é um chamado. Eu nunca consegui pensar nessa hipótese de trabalhar dentro do presídio. Amo trabalhar nos hospitais, mas no presídio é só quem tem o chamado. E elas têm esse chamado, mas nós podemos abençoá-las ajudando, sabe como? Para essas presas que têm os bebezinhos lá dentro, nós temos que levar enxoval. Então nós precisamos de fralda descartáveis, precisamos de sabonete, de roupinha, lençol. Tudo que nós pudermos fazer para abençoar essas vidas, nós podemos fazer. E Deus se agrada disso. Jesus disse que quando nós fazemos para algum desses pequenos que aceitam a Ele, nós estamos fazendo para Ele. Então elas precisam levar fralda descartável, procurem elas. Pergunte o que, que elas estão precisando levar para o presídio e contribua. Deus vai te abençoar muito, em nome de Jesus. Levantem as mãos para cá, por favor. Eu quero dizer mais uma coisa, apóstolo. A partir, acho que da semana que vem, nós estamos entrando também em charqueadas. O Uau. Apóstolo Adriano está abrindo a porta lá. Uau. Ele já disse que a gente já vai começar trabalhando naquele lugar onde elas vão fazer o trabalho para ele costurar. Que são 20 mulheres. Impressionante. E a gente está pedindo bastante coisa mesmo, porque hoje elas pediram um monte de coisa. Roupinha para bebê, lençóis de solteiro, pediram fralda. Quem pode ajudar as pessoas elas que estão presas? Elas pediram muita coisa hoje. Quem quer visitar as pessoas no presídio? A diretora também está pedindo para a gente. Fique em pé só quem quer visitar as pessoas no presídio. Uau, olha quantas pessoas. Eu vou pedir algo para vocês. Depois do culto, procure as duas. Faça parte da equipe. Nós estamos organizando todas as equipes de evangelismo e visitação nos próximos dias. Amor, elas têm uma discípula que já recebeu cá, a liberdade. Elas têm uma discípula que elas ganharam e consolidaram dentro do presídio. Já está livre e domingo ela vai vir dar o testemunho. Deixa eu orar por vocês. Daiana, você está aqui? Deixa eu orar que por foi vocês. Liberta? Não, domingo ela vem. Levantem as mãos para cá. Cristo disse assim: eu estive preso e você me visitou. Espírito Santo, unge elas. Espírito Santo, unge elas. Espírito Santo, unge elas. Deus vai operar um grande milagre em alguém hoje aqui. Princesa, o que aconteceu com Oséias, pode trazer ele, por favor? É um testemunho da oração das 6 da manhã. Pois não? Que ontem foi muito forte, tu disseste que talvez vocês passassem o dia todo aqui em oração. Sim. Pela presença de Deus. E ele chegou na empresa dele e aconteceu algo. Eu cheguei na empresa após 8h30 e, para minha surpresa, meu sócio chegou e tirou dos bolsos assim 2 pacotes de dinheiro. Assim. Uau! Eu fiz um bom negócio e tá aqui a tua parte. Que forte. Cheiro de inveja. Quando nós trabalhamos para o Senhor, Ele trabalha para nós. Imagina você sair de uma oração, chegar da sua empresa e o seu colega lhe dar 2 pacotes de dinheiro. Eu recebo. Diga, eu recebo. Eu recebo. Deixa eu orar por você. Espírito Santo, prospera o mais ainda. Imagina você chegar em algum lugar e alguém dar 2 pacotes de dinheiro para você. Quantas recebem? Coloque Eclesiastes 10, 19, por favor, Joel. Pois não, meu amor? O Denis e a Camila, eles Denis são... Denis e Camila. Sim. E eles tinham um desejo de vir às 6 da manhã para a oração. Estão vindo há 2 dias. É, já. Mas eles estavam sem dinheiro. E eles falaram para Deus que se Deus desse para eles no cartão aquele que passa no ônibus, o tri. O Denis chegou para mim hoje e disse assim: apóstolo, o tri não acaba. Tri me lembra tricampeonato do Grêmio, que ganhou do Inter várias vezes. Mas, eu disse: qual tri? Ele disse assim: aquele da passagem. E eles disseram que desde que eles fizeram o propósito de virem para a oração às 6 da manhã, eles vão pela fé e passam o cartão e passam. Olha só, gente. Olha Deus! Eles não têm saldo, eles passam o cartão e a roleta passa. É isso, bem? É isso. Denis, que forte isso, Denis. O senhor tinha profetizado isso, quando eu perguntei pro senhor se eu podia fazer o jejum, que Deus ia prover, que eu disse que eu não tinha dinheiro. Sim. Daí a gente usou sete vezes e só gastou R$8, né, mano? Sete passagens e R$8. Sete passagens daria quanto? Daria R$18,90. Uau, é muito dinheiro hoje em dia. Na verdade, nós enchemos a quantidade que daria para vir 2 vezes na igreja. E nós estamos vindo desde sábado, ele não acabou ainda. E não acabou? Não acabou. Glória a Deus. Você pode achar assim, mas que coisa simples. Mas para quem não tem nenhum centavo, é muito não, dinheiro. Jesus Cristo disse assim, ó, quem é fiel no simples, chega no extraordinário. Aleluia. Quem é fiel no pouco, chega no muito. E ainda eu tava precisando de dinheiro para encher ele, daí Deus tocou assim, o irmão Castelo, daí eu tava, pai, toca o irmão Castelo. Então. E quando eu saí o Castelo rua... ia pagar o tri para vocês. O Castelo postou bem assim no Twitter hoje, ó. Eu estava mais duro do que rato morto. E aí, Denis? Tava indo embora do jejum, o irmão Castelo veio e... Te ajudou? Me ajudou. Mas ele não tinha nada. Foi pela fé mesmo, justo virar pela fé, está escrito. Você sabe o que é isso, Denis? Quero praticar isso, estou praticando. Quantos anos você tem? 22. Isso se chama amor. O ser humano está muito egoísta. O ser humano só pensa nele. Se alguém lembrar do amor e de ajudar o próximo, Deus vai ajudá-lo. Deixa eu orar por vocês, levantem as mãos para cá. Eles eram 2 roqueiros. Agora estão buscando o Espírito Santo. Senhor Jesus, dê um aplauso para o Senhor. Está forte a presença de Deus aqui. Deus vai falar com você hoje. Vire para alguém e diga assim: Deus vai falar com você hoje. Princesa, que passou com esse casal? Esse pastor Ricardo, lá do pastor Rodair, lembra que tu oraste por ele a semana passada? Sim, lembro. Então, quando eles chegaram aqui, ele precisava de um grande milagre. E ele saiu daqui, ele vai contar melhor, na mesma semana ele recebeu uma herança que estava totalmente enrolada. Ele, 6 anos a herança tinha, era dele, mas eles não conseguiam colocar a mão na herança, acho que era isso, né? Mais ou menos assim. E ele recebeu a oração que você orou por ele lá no camarim e ele recebeu o milagre. Repita assim comigo: quando eu me alegro com a bênção do próximo, eu sou o próximo a receber a bênção. E a bênção pode mudar tudo. Pois não, pastor? Tô na paz, graças a Deus. Tá na paz? Tô transbordando de alegria. Uau, que bênção. Quarta-feira passada nós viemos aqui com o pastor Laudair, ele lá de Cachoeirinha. Ele veio reatar uma aliança com o pastor. E naquilo ele me perguntou: tá junto comigo? E eu digo: pastor, se eu não crer no profeta, onde profeta for, eu tenho que ir junto. Uau. E ele me convidou para vir, a gente veio junto. Já tinha vindo outras vezes, Deus já tinha me abençoado bastante. E quando eu vim na quarta-feira, terça-feira tinha passado uma tribulação muito grande. Impressionante. Dentro da minha firma lá, a questão de mesmo de herança, 3 irmãos meus entraram, levaram uma máquina de dentro da minha firma. Três irmãos de sangue? De sangue. Que bandidos. Levaram uma máquina que era uma das mais importantes dentro da minha empresa, era ela. E como era questão de herança, aí nós viemos para cá na quarta-feira com o pastor Laudair. E o apóstolo começou a dizer: não sei o porquê, mas sinto que o tribunal de justiça de Deus, uau, foi forte, se estabeleceu neste lugar. E eu digo: eu sei porquê, está eu aqui, Jesus, estou clamando, estou chorando, é por isso que estabeleceu, uau, o tribunal. E aí eu criei muito que a restituição estava chegando naquele dia, estava chegando, e eu acho tremendo esse lugar, porque naquele dia os hinos e os louvores que foram cantados foram de restituição, uau, foram de batalha, e hoje os louvores que foram cantados, foram ministrados, foram de vitória. Vitória. Vai ter sabor de mel. Eu digo: Deus, tu é fiel realmente, tu estás neste lugar. Uau. E naquela quarta-feira eu fui para casa crendo que Deus teria algo tremendo para acontecer, fazer na minha vida. Quinta-feira, a questão da herança de um bem, um imóvel, depois que minha mãe faleceu, ficou para nós dividir. Sim. E não saía, fazia 6 anos já que estava trancado essa questão. 6 anos? 6 anos. Isso é forte. E naquele dia, quinta-feira de manhã, tocou meu telefone, eu já estava até meio desacreditado, porque algumas pessoas estavam zombando, porque eu trabalho com funilaria. E tinha uma máquina que fazia canos e fazia serviço todo de galvanizado redondo. E algumas pessoas ligavam, eu acho que até enviado da parte dos meus irmãos para rir. Ah, tu pode fazer tal coisa para me entregar. Eles roubam e ainda mandam fazer piadas. É, tu pode fazer pronta entrega, tu tem pronta entrega. Eu dizia, só para não dar abraço pro diabo, mas não é para torcer pro diabo, dizer: posso fazer. Nem que eu vou em outra funilaria, mas eu vou fazer em nome de Jesus. E aí me tocou o telefone, eu já estava até meio triste já. Aí era uma pessoa que me perguntou se ainda estava para vender o terreno, se ainda estava para desenrolar o terreno, estava certinho. Eu digo: tá, ok. E aí eu não estava muito acreditando, né? Estava acreditando na promessa, mas aquelas coisas assim, a gente crê, mas quando é tão rápido assim, chega a dar uma dor no coração. Eu entendo, eu entendo. E aí, naquele dia, começou aquele processo de cartório, de restituição, e graças a Deus, hoje eu fechei o último contrato, o dinheiro entrou no banco, reparti com os meus irmãos já todos. Já entrou o dinheiro? Hoje entrou, meio dia eu fechei. A irmã está toda feliz, só era a esposa dele. É. Já entrou um dinheirinho na conta? A primeira vez que eu vim aqui, ano passado. Eu vim com uma Santana 89, que depois no estacionamento, lá ainda paguei o estacionamento. Do Santana 89? Eu tive que empurrar ela do estacionamento para pegar, só acho que tinha lombinha lá, né, pastor? É Santana bênção. 89 só com lomba. Só com lomba. Abaixo para pegar. E pedindo para os anjos ajudar a empurrar, né? Mudou de carro? Em julho de ano passado. Graças a Deus, foi livre da tribulação. Tô brincando, hoje, gente. Hoje eu encostei uma Meriva ali. Encostou uma Meriva? Tudo bem. Uau, pastor. E não me desfiz do meu outro carro que ainda está lá. Está feliz? Deus deu vitória sobre os inimigos. Amém. Uau, deixa eu orar por vocês. Amém. Apóstolo, levantem as mãos para cá, apóstolo, pode falar. Eu sinto que o apóstolo é homem de Deus. Várias Amém. Vezes já tuitei com o pastor já. É mesmo? Qual é o seu Twitter? É R. Lázaro. R. Lázaro. Já o homem tuitei várias que vezes. Amém. Ressuscita os meus sonhos, né? Eu fico olhando esses bancos aqui, apóstolo. Eu sei que o apóstolo é homem de Deus. Amém. e sentir no meu coração, e vou entrar numa batalha espiritual também, porque se eu fui restituído nas minhas propriedades, no que Deus tem, e eu sei que ainda tem mais, é só o começo. Amém. Eu vou orar para que Deus restitua esses bancos todos aqui. Nome de Jesus. Deixa eu orar por você. Levante as mãos. Repita assim comigo: Senhor, se os de casa não honrarem, os de fora honrarão. Unge os, Espírito Santo de Deus. Pode trazê-lo, por favor, amor. O nome desse irmão é Lúcio. No último culto, amor, que ele estava aqui, ele fez um voto de todo o dinheiro que ele tinha. Impressionante. Que eram R$4. Uau, é muito dinheiro. E ele não tinha dinheiro nem para comer no outro dia. Foi trabalhar, ele tem uma empresa, foi trabalhar. O funcionário ou sócio, não sei, dividiu o lanche com ele, porque ele não tinha dinheiro nem para almoçar. Uau. Depois disso, de tarde, entrou um serviço de R$80. Uau. Que ele já pôde comprar de comida. De 4 para 80 já é muito. E de tarde, amor, aconteceu um maior milagre. Entrou um serviço de R$7.000 para ele. Uau. E ele está feliz porque ele disse: quando eu dou tudo para Deus, Ele supre todas as minhas necessidades e me surpreende. Então ele está muito impressionado com isso, porque R$4 não é nada para quem tem dinheiro, mas para quem não tem, é tudo. Levantem as mãos para cá. O Senhor te diz: não temas, é só o começo. Te darei riquezas, te darei coisas grandes. Levantem ele uma vez mais, por favor. Levantem ele, levantem as mãos para cá. Uma vez mais. Um toque do Espírito Santo é mais importante que um toque de homens. Declare comigo: hoje é a noite do meu milagre. Aleluia! O que passou? O Tiago tem um testemunho que ele fez um voto de R$1.000 no final do ano. E ele foi restituído 2 vezes mais esse voto. Impressionante. E ele queria, ele fez o concurso do Enem para comércio exterior. Uau. E ele foi classificado em 9º lugar. E só 3 vagas teriam. Sim. Então as 3 primeiras pessoas, 3 primeiros classificados foram apresentar as documentações e não passaram. Aí chamaram a 3ª leva dos outros 3, não passaram. Uau. E ele foi classificado então no 1º lugar. Uau, quem é fiel a Deus, prospera. E depois disso, quando eu mandei a documentação, tinha 3 dias para enviar, era muita documentação que tinha para enviar. Enviei a documentação para o Paraná, que era a sede da faculdade. Não, era 4 dias depois, era para estar a lista dos aprovados, meu nome não estava. Eu vim no culto de domingo, fiz mais um voto e esqueci, deixei, entreguei para Deus. Fiz mais um voto. Depois passou umas 2 semanas, já tinha estourado o prazo de sair a lista dos aprovados, eu fui olhar o site só para conferir uma última vez. Olhei lá embaixo, o meu era, creio que seja o único nome que estava, depois de muito tempo. Impressionante. Imagina você fazer um concurso e você puxar o resultado, só aparece você. Você puxa de novo, só você. De novo, só você. Aí você diz: não tem jeito, quem anda com Deus é especial. Uau. Deixa eu orar por você, feche os seus olhos. Senhor, unge-o. Deus vai fazer algo especial com cada um de vocês. Deus vai prosperar cada um de vocês. Antes das 10 horas da noite, algo grande vai acontecer aqui. Diga: eu recebo. Dê um grande, grande aplauso para Jesus. Glória a Deus. O nome desse irmão é Francisco. Tudo bem, Francisco? Discípulos do Você não é gaúcho, né, Francisco? Você é da onde? Bahia. Você é baiano. Bahia? Você tem cabeça chata. Baiano tem cabeça chata ou é cearense? Baiano também? Tem cara de baiano ou não tem, tio? Sim ou não? Ó, só o do meio acredita. O que passou quando eu com o baiano? Quem falou assim? Ah, ele missionário. Ele é discípulo do pastor Márcio e da pastora Vanessa. De Estância Velha. Estância Velha. Fazem 15 dias que ele se converteu. Ele é um bebê na fé. Uau! E ele está muito feliz porque Deus mudou totalmente a história dele em 15 dias. Uau! Ele chegou aqui viciado em drogas. Olha a alegria. Quê? Viciado em drogas. Viciado com esse sorriso. Alcoólatra e fumava cigarro. E totalmente endividado. E agora? Ele é ambulante, ele vende tapete, essas coisas assim. Tudo que é baiano vende essas coisas, gente. Impressionante, né? Mas as coisinhas são boas, né? E aí ele apareceu na casa dos pastores e eles ganharam ele para Jesus. Os pastores mandaram um fogo no tapete. Tapete de Aladim, fora! Hã? Atingiu a meta de 2.400. Aí, amor, ele chegou aqui, fazem 15 dias, ele foi liberto do álcool, das drogas, do cigarro. Uau! Estava com o carro dele todo, o carro dele era todo destruído. Esse baiano, tchê! O carro dele era todo destruído porque ele bebia e batia o carro. E o carro não prestava para mais nada, e ele saiu do carro para trabalhar. E ele não tinha dinheiro para comprar e pediu para Deus, ele disse que rezava e pediu para Deus, Deus, me dá um milagre que eu preciso comprar um carro novo para trabalhar. E aí ele disse que apareceu um carro maravilhoso para ele e o homem vendeu sem entrada, sem dinheiro e sem nada, ele está com um carro novinho. É carro de baiano. E ele está muito feliz porque ele disse que Jesus entrou na vida dele e mudou toda a história dele. Está feliz, tia? Com certeza. Qual é o teu nome? Francisco de Souza Neto. Francisco de Souza Neto. Vai ficar por aqui ou vai pra Bahia? Vou ficar por aqui. Eu ia a menina lá, eu ia a missionária. Quem é a tua? Quem é? Ela é tua esposa? É só não, tua não, missão? É minha amiga. Amiga? A minha esposa tá lá. Cadê a esposa? Faz assim, esposa. Fica em pé, esposa. Mas a esposa parece gaúcha. Fica em pé, esposa. Olha o tamanho dela. Largou tudo. Com certeza. Só Jesus. Jesus. Vendeu 2.400. Eu vim pra cá no domingo pra cá, pro culto. Aqui no culto? Aqui no culto. Daí, na segunda-feira, eu acordei, ainda tinha um cigarro ainda. Cigarro, tinha uma bala na agulha. Vou fumar esse cigarro aqui, batou, vou pra fumar, né? Dá um tiro na cabeça. Tá. Não, primeiro eu vim aqui, não gostei, saí brabo aqui. Não gostou por quê? Ai, você, não sei, demônio. Pastor Manuel, não gostou da barba dele? É demônio, eu acho. Ah, mas brabo, sim. Ele olhou pra Manuel e disse, demônio, eu acho. E agora, apóstolo? Ah, não era ele, é outra daí coisa. Daí saí brabo aqui, né, cara? Não venho mais aqui mais, não venho mais aqui, não venho. Fiquei brabo assim, cara, aqui, com raiva daqui, sabe assim? Daí cheguei no ônibus e foi aliviando. Foi aliviando? É, aí na segunda-feira eu levantei e fumei o último cigarro. Graças a Deus. E disse assim, Jéssica, eu não fumo mais a partir de hoje. Tu crê em mim? Eu creio em Deus e em ti também. E não fumo não, e não fuma fumei mais. Não. É crente agora? Uhum, vai se batizar no próximo vou batismo? Ser batizado, Deixa eu orar por você. Feche os seus olhos. Pode aplaudir a Jesus. Senhor! Quebra as cadeias! Amém. Levanta-o como um missionário de Jesus. Aleluia! É um aplauso bem forte para o Senhor. Que coisa poderosa! O irmão Castelo, o testemunho dele é que Deus está abrindo portas agora para ele com empresários que faturam milhões por ano. Milhões? E eles estão interessados num projeto que ele tem. Qual é o projeto? Pelo que eu entendi é isso. E nesse período ele tem sido mantido só por fé no só Senhor. Só por fé. Ele não tem deixado de vir nas orações, tem feito não. Jejuns. Vem mais a esposa do que vem todos os dias também com ele, os filhos. E eles têm sobrevivido por fé. Mas Deus está preparando para ele portas incríveis. E ele só pôde abençoar o Denis porque antes um irmão abençoou ele. Uau. E ele aprendeu que quando ele tem que repartir com aquele que não tem. Impressionante. E por isso Deus a cada dia tem suprido. A Bíblia tem se cumprido no seguinte versículo. Basta cada dia o seu próprio mal. Uau, que forte isso. Castelo, o que você tem para dizer para os irmãos? Na oração de manhã, o sem dinheiro. Sem dinheiro, o duro que é um rato, foi isso que eu postei hoje. Sem dinheiro. É difícil quem tem dinheiro hoje. É. Mas Deus tem levantado pessoas. O Oséias foi um caso, né? Ele viu, Deus abençoou ele. E ele viu e disse, bom, então vou abençoar meus irmãos. E ele estava uns dois dias com o dinheiro no bolso guardado para mim, e eu clamando a Deus, bah, e agora? Como é que vai ser? Amanhã eu não tenho mais dinheiro. Mas esse dinheiro não era para mim, tia? Como é que era para você esse dinheiro? Ué, vai dois chegar dias. Lá, né? Vai chegar lá, né? Vou chegar na vai, fila. Vai chegar vai na chegar fila. Vai chegar a minha vez. Vai clamando que vai chegar a tua vez. Clama, geme e chora, vai chegar a tua vez. Tá certo, eu recebo. E hoje também estou muito feliz, vou te alegrar então. Hoje faz um ano que o senhor me casou, eu e minha benção, a Lourdes. Uau! Cadê a tua benção? É, tá ali, eu ó. Eu disse, eu vou alegrar o senhor, achei que ele ia me dar dinheiro, Sarginho. Pois não, continue. Mas então, eu recebi do Oséias, né, a benção. E no caminho eu digo, bah, senhor, chorando, né? Aí eu olhei para trás, assim, o irmão vinha vindo e o senhor disse, olha, isso aí é tua semente. Planta, para. Imagina, você está na miséria, Deus dá um dinheiro para você, quando você vai gastar, Deus diz, não é seu, dá para o outro. Aí você dá uma parte para ele, dá uma parte para outro. Eu semei em três pessoas também. Impressionante. É, não era muito, mas Deus vem suprindo. E todos os detalhes pelo seguinte, porque a gente tem sido fiel em vir no jejum e na oração, né? Sim. Quando Deus tem levantado pessoas para me trazer aqui, largar na porta, levar em casa. Uau. Né? Por exemplo, assim, detalhes no fim de semana para quebrar o jejum, galinha assada. Vai, bate na porta, assim, eu tá esperando e por Deus isso, tem cara. Feito essas coisas, assim. E eu tenho pedido também porque o ramo que eu estou trabalhando, o ramo imobiliário. E eu fazia 20 anos que eu não trabalhava, né? O senhor sabe que eu fazia, né? Fazia tempo que você trabalhava. É, fazia. Então, só o delegado sabia da sua ficha. Só o delegado. E para ele eu pude dizer que eu tinha mudado também. Amém. Amém, amém. Pude dizer para ele. É. Fui chamado na Polícia Federal mês passado. Eu passei uns 3 dias angustiado. Meu Deus, vou ficar. É. Mas eu disse, vou olha... Vou ficar. Quando... Quando abriram a porta, eu... Pensa num ex-bandido, gente, pensa. Todo mundo passava por mim na sala e... Tu vai ficar, eles diziam. E o diabo dizia pra mim, tu vai ficar, eu digo, não vou ficar em nome de Jesus. Uau! Aí eu pude dizer pro delegado assim, olha, eles estavam me acusando de um negócio lá que dessa vez não tinha sido eu. Graças a Deus. E eu disse, bah, Deus... A única vez que eu fui assim. O diabo dizia assim pra mim, mente, eu digo, não. Se for, eu vou abraçar e quem sabe eu vou evangelizar dentro do presídio. Claro, amém? Claro. Ah, tô pego mesmo. Sim. Cheguei lá e não era eu. Graças a Deus. Eu digo, bah, senhor, ainda bem. Eu digo, olha, delegado, isso aí não sou eu. Os outros tudo, eles é uma lista extensa, eu digo, é verdade. Mas isso aí não fui eu, não sou eu, não, realmente não sabia, né? Uau! E pude dizer para ele assim, hoje eu sou outra pessoa. Eu encontrei Aleluia. Jesus existe. Dá um aplauso para o Senhor. Eu disse para ele. Esse é o maior milagre que existe. É. Obrigado, Senhor. Eu disse para ele, Jesus existe e mudou a minha vida. E se o Senhor quiser, eu não vou mudar de endereço, pode ir lá, que eu estou à sua disposição. Glória a Deus. Amém. Mas aí, essa semana, então... Deus pegou lá o bandido e tem colocado na frente de empresários que faturam 30, 40 milhões por ano para dizer para mim, se eu vou te dar 5 minutos para te escutar. Hoje eu dizia, eu tenho que ir embora, já faz uma hora que eu estou conversando com o senhor. Uau. E eu tenho que dar outras ligações. Eles, não, mas vem cá, me explica mais como é que é, eu quero investir nesse teu negócio aí. Então eu tenho visto assim, eu estava ali, hoje foi tremenda a chegada aqui, né? O Espírito Santo nos recebeu de uma maneira diferente. Até o Senhor estava diferente hoje. Amém. O Espírito Santo me pegou e me exortou o seguinte: às vezes a gente quer, sabe o quê? Plantar não. Ele quer colher sem plantar, né? E num ano que faz que eu tô vindo aqui, 1 ano e 4 meses, eu tenho contado os dias, as horas, porque cada momento é um milagre na minha vida. Olha. Há 1 ano e meio atrás eu tinha 50 quilos e um tênis de cada cor. O Manuel foi lá no Cristo Redentor, buscar, no Muquifo, foi lá dentro da boca e disse assim pra mim assim, olha aqui, eu vou sair, eu vou vir aqui, eu quero isso aqui tudo limpo. Sim, Manuel, corajoso, varão, né? Corajoso. Coragem, né? Quantos quilos o senhor tá hoje? 98, eu emagreci 3. Então, Deus tem cuidado da minha vida, minha família, meus filhos. Agora o senhor vê, um bandido sentar na frente do empresário, não para assaltar ele. Para fazer negócio com ele, de igual para igual. E não é só um, Deus tem aberto várias portas de negócio, de gente que está construindo prédio inteiro para nós negociar junto. Ainda fazem questão de me receber e ficar me ouvindo. E para todos eles, esse é japonês, eu olhei bem no olho pequeno dele e disse assim: Jesus existe. Uau. Jesus existe, meu. Jesus existe, olha para mim. Como é que tu... E eu sei que ele é separado, a mulher, um escambau, né? Eu disse para ele: olha aqui, hoje eu moro com a minha família e já relho nele. Quase me converti de novo. Levantem as mãos para cá, vamos orar por ele. Espírito Santo, levanta uma nova geração. Em nome de Jesus. Uau, gente, não sou eu que demoro os cultos, eu nem falei nada até agora. Deus tem um milagre para você. Cristiano e a Sandra, sua esposa, eles trabalham junto numa empresa. A Sandra trabalha no escritório e ele trabalha na parte... Ele faz serviço de rua, assim, manutenção de máquinas, de indústrias. E ele chegou para os patrões dele hoje e veio do segundo dia hoje na oração pela manhã. Sim. E ele disse: Deus, quando nós te buscamos em primeiro lugar, o Senhor cuida de tudo o resto. Uau. E ele chegou em casa, deixou a Sandra trabalhando no escritório e foi para a rua trabalhar. Uau. E antes ele profetizou para os patrões deles que Deus faria um grande milagre na vida deles. Sim. Na empresa. E quando ele chegou em casa, a Sandra disse para ele: quer uma boa notícia? E ele disse: amém, se é do Senhor eu quero. Nós fechamos um contrato de um ano com a GM. Uau, onde, gente, vai mudar a história da nossa empresa. Isso. Um ano, um ano com a GM. Um baita de um contrato com uma multinacional. Um ano vai mudar a história completamente deles. Você acredita que isso foi resposta de oração? Com certeza, foi a oração da madrugada. Oração da madrugada? Oração da madrugada. Eu peço, uau, que Deus disperse os irmãos e venha orar de madrugada. É muito importante, Deus fala tremendamente conosco. Meu Deus. Pela madrugada. Primeiro dia de oração na madrugada. De tarde, no final da tarde, Deus já respondeu. Um contrato poderoso. Nós, com orçamentos, propostas na rua, e não conseguimos. Não conseguia nada. Tudo trancado. Segundo dia de oração de madrugada. Primeiro dia. Primeiro dia. Primeira madrugada. Contrato com a GM. Nosso patrão cristão ainda, um de cada denominação. O patrão ainda é crente. Um de cada denominação. Vai dar tudo certo. Mas nós somos do avivamento. Levantem as mãos para cá. Deixa eu orar por você. Senhor, prospera! Diga amém. Aleluia. Dê um grande aplauso para o Senhor. Princesa, o nome dessa irmã é Arlete. E ela recebeu restituição na família. Uau, vamos começar sexta encharqueadas. Não esquecendo terça em Canoas. E na próxima semana é sábado encharqueadas. E sexta aqui. E aí os irmãos pediram: o senhor vai fazer campanha de restituição em Charqueadas, em Canoas e nós? Então sexta que vem nós começamos uma campanha de restituição aqui. Sete campanhas e Deus vai restituir você. Amém. Pois não, meu bem. Ela veio no domingo, no segundo domingo do jejum. Uhum. Ela veio na oração e ela pediu. Sim, restituição velha. Da família. Que ela tinha um problema sério com a filha dela, não estavam de mal. Uhum. Para honra e glória do Senhor, Deus fez esse milagre e a filha está aqui hoje. Está sentada ali, ela está dizendo: olha, filha, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Na oração da manhã também, né? Eu teria muito mais para contar, desde o dia que eu cheguei aqui, que eu vim com o pastor Márcio e a pastora Vanessa. Mas para resumir, Deus fez a obra em toda a minha família, nos meus filhos. Uau. E ela não só está aqui na igreja hoje, porque, uau, a outra insistiu, porque o meu genro já é do avivamento. Impressionante. E a outra está lá com a minha neta. Lá, deixa eu, ó, ver o genro, tá? E a outra. Está a minha família quase toda aqui, só falta meu filho, porque não mora. Virão aqui na cidade. Todos em nome, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E o pastor Márcio decretou e disse que ela viria para o avivamento. E ela ficou vendo os DVDs. E ela está aqui hoje. E não só está aqui, como ela está morando comigo. E hoje de tarde, Deus abriu uma porta através do que Ele decretou, que seria a melhor porta. Ela está trabalhando, vai começar amanhã um teste no salão de beleza, que é tratamento estético, é o mais chique da cidade, que a gente paga a maior grana, né? E ela, eu levei ela lá e Deus me honrou também para ela. Porque a moça que faz o meu cabelo disse, tu já tem um ponto a contar de vantagem para ti, por tu ser filha dela. Uau! Então eu quero agradecer a Deus por estar aqui. E tem muito mais para contar o que Deus tem feito na minha vida, todos os dias do jejum e da oração. Uau! E é realmente, como eu falei aqui para o apóstolo, quando eu me converti há 41 anos atrás, a gente ia às 5 horas da manhã para a igreja. Impressionante. E isso acabou, não existia mais. Eu pensei que não existia mais homens de Deus assim. Impressionante. Mas eu encontrei aqui. E eu sei que Deus vai fazer muito mais, não só por Porto Alegre, mas por todo o Rio Grande do Sul. Quero agradecer. Deixa eu orar pela senhora. Pode aplaudir ao Senhor. Uau, 41 anos de fé. Mais do que eu tenho de vida. Senhor, levanta como uma poderosa intercessora para ti. Senhor, salva o seu filho, a sua casa, a sua cidade. Toca a Deus, abençoamos em nome de Jesus. Está sobre ela uma glória tremenda, está queimando. O que aconteceu com o Éder, amor? O Éder tem um testemunho poderoso de nunca desistir de uma alma. É mesmo? E ele alugou a casa de um rapaz. Sim. Que estava na fé e saía, não se firmava, né? Eu vou deixar ele falar. Pode falar. Ele conhecia a palavra apóstolo, mas na primeira semana que eu cheguei na casa dele, eu comecei a falar de Deus, comecei a falar da igreja para ele. Sim. E na primeira semana ele teve 50, 60% da libertação daquilo que ele fazia no mundão. Uhum. E ele começou a ficar apaixonado pela obra de Deus. Daí ele veio aqui umas duas vezes. E depois ele começou a lutar. Ele disse, mas eu não posso, eu não estou completamente liberto ainda. Mas eu tenho algumas coisas. Eu disse assim, mas se tu te afastar, as coisas vão começar a acontecer pior. E ele começou umas lutas muito grandes. Daí ele começou a trabalhar comigo. Eu disse, meu, está faltando água, vamos lá na igreja, que eu sei que se o apóstolo orar por ti, aquilo que está faltando, tu vai ser liberto. Uau. E aí hoje ele estava trabalhando comigo e eu disse, meu, vamos lá. Vamos lá, que lá tem uma igreja que busca, que ora e não desiste. E se tu ir lá hoje e nós orarmos por ti, tu vai sair daqui liberto. E ele, aí tá, ele gosta do hino do Sabor de Mel. E aí estava tocando, e quando eu estava tocando me chamou a atenção. Por isso que eu vim aqui, porque ele ergueu as mãos e começou a gritar que ele estava aqui. Que ele é livre. Ele gosta desse hino, ele, e veio hoje. E ele tocando. Veio hoje, daí estava tocando, ele ergueu as mãos para cima e disse assim, eu sou livre, livre, livre. E ele está ali, ó. Pela primeira vez se sentiu liberto. Onde é que está o irmão? Está ali, ó. Deus te abençoe, filho. Quanto? Não fuma mais cigarro. E fumava só cigarro? Não, a ficha é grande. Deus vai salvar toda a tua casa. Deixa eu orar por você, filho. Espírito Santo, usa ele muito. Usa ele para ganhar toda a serraria em nome de Jesus. O nome dessa menina é Rafaela. Pois não. O testemunho dela é que o ano passado ela estava na sexta série e ela pegou recuperação. E a mãe dela disse para ela, se tu aprender a orar e buscar a Deus, Deus vai fazer um milagre e tu vai passar de ano. Que queridinha. E ela está dando testemunho aqui que ela orou, pediu para Deus misericórdia e passou com ótimas notas no final do ano. Uau, que lindo. Ó, você pode passar de ano, viu? Como te chamas? Rafaela. Rafaela? Tem quantos anos, Rafaela? 12. Em que série você está? Sétima. É, e estava ruim as notas? Estavam. É, e a mamãe disse que você tinha que orar? Sim. Se orou? Sim. Como fala bastante, né? Fala mais do que o Castelo. Passou? Sim. E esse ano? Eu vou melhorar. Queridinha, deixa eu orar por você. Fecha os teus olhos. Que coisa, queridinha, né? Senhor, ajuda ela. Ajuda teu povo no nome de Jesus. Abençoamos ela e a sua família. Espírito Santo. Abençoamos em nome de Jesus. Amém. Vá feliz, filha. Deus te abençoe. Aleluia. Meu bem. A Ana Paula, ela tem testemunho de bênçãos, né? Que Deus restituiu uma empresa. Deus devolveu para ela e para o esposo uma empresa que era da família, falida. Só tinha dívida. Não me falem falida que eu fico louco. E aí eles pegaram e disseram, não, nós vamos pegar essa empresa falida, mas Deus vai nos restituir tudo. Só fé. E pegaram, amor, uma empresa só com dívida. Eles tinham que trabalhar por um ano só para pagar os clientes que já tinham pago eles. E eles não tinham feito serviço. Pensa numa loucura. E agora começou a acontecer... Tá aí o marido? Não. Não começou a acontecer milagres incríveis de clientes que eram antigos tinham serviços pendentes e que, na verdade, eles estavam devendo para os clientes. Glória a Deus. E ontem ligou um cliente para eles dizendo, oh, vocês não vão fazer o serviço aqui? Oh. Aí o esposo dela disse, sim, vocês ainda têm que nos pagar R$4.000. Ele disse, não, vocês estão enganados. Ele disse, não, estou certo. Não, nós temos que pagar R$7.000 para vocês. Uau, eu recebo. Ela é só sorriso. Quando eu me alegro com a bênção do próximo, eu sou o próximo a receber a bênção. Amor, eles trabalharam por 5 meses sem ganhar nada. Quer ver que você vai se alegrar? Quem sabe alguém passa 7.000 para sua conta hoje. Amém. Eu recebo. E graças a Deus, apóstolo, eu glorifico o nome do Senhor todos os dias, né? É. Porque além de eu acompanhar pelo Twitter todos os seus ensinos. Você tem Twitter? Tem. Qual é o nome do seu Twitter? É Parnassá Vitrais Georgiana. Uau! E o senhor fala comigo, mas deve... é que eu colocava sempre um vitral do Miguel esmagando... Uau, que vitral lindo! Daí, agora que eu troquei a foto. Mas o que eu glorifico a Deus é que eu não tenho a sede de buscar o Senhor, tem sido constante. Amém. E eu tenho feito assim, eu tenho conversado com o Senhor que eu quero ficar, o Senhor me desculpa a palavra, mas mais louca que o Senhor pela palavra. Amém. Do Senhor. Estou acostumado, já estou acostumado a ser mais louco. Porque a vontade que dá no coração é de começar a estudar a palavra e não parar. Amém. Mais. Mas a gente sabe que sem condições financeiras, a gente não tem condições de ajudar ninguém. Correto. Então eu tenho pedido muito para o Senhor. A nossa família é grande lá em casa. Agora veio o meu segundo enteado morar com nós, está trabalhando com nós. Né? Meu marido tinha 3 filhos, só falta a menina se converter. Amém. E Deus enviou um moço que estava sempre na casa dos meus enteados no culto do Elson de Assis, se converteu naquela noite. Quando chegou em casa, conversei com ele, se converteu. E o menino não quis voltar mais para casa. Uau. Ele morava com o irmão sozinho, porque a mãe tinha o abandonado. Ele tem 15 para 16 anos. Então, sem condições financeiras, eu não posso ajudar as pessoas. Uau. E Deus sabe o meu coração, quanto eu tenho vontade de ajudar. Não é que ah, a menina sobe lá, só fala de dinheiro, de prosperidade. Mas sem dinheiro, a gente não pode fazer nada pelo próximo. Nem não. Pela gente mesmo. Nem por nós mesmos. A gente tem que ser no mínimo suprido, razoável. E Deus tem suprido todas as nossas necessidades, graças a Deus. Então hoje meu marido recebeu o telefonema e daí acabou que o senhor lá disse para ele, não, tu tá enganado, não são R$4.000, eu vou pagar para você R$7.000, vocês vindo agora no mês que vem e fazendo serviço. Clientes antigos que nós achávamos que não ia querer mais o nosso serviço. Aquele dia, pessoas, o senhor profetizou, né? Tinha pessoas dizendo que nós não iríamos, que eu não iria conseguir. Uhum. E no outro dia, fiquei sabendo de pessoas que disseram que eles não vão se conseguir e ainda tem que se separar. Coisa triste isso. Né? E Deus tem nos abençoado. A cada dia, Deus tem nos abençoado. Nós já demos encaminhamento na firma nova, não vamos deixar de pagar as dívidas da antiga nome firma. De Jesus. Eu fui lá, registrei Parnassá Vitrais, vai ser o nome. Eu queria colocar Contemporâneos Vitrais para as Nações. Né? O senhor disse que a gente tem que copiar o que é bom. É verdade. E a contadora disse, não, contemporâneos vitrais para nações não dá, querida, porque contemporâneos vitrais já tem a antiga que era de vocês. Botou Parnassá. Botei Parnassá. Parnassá significa o dom de adquirir coisas impossíveis. Vire para alguém e diga, receba coisas impossíveis. Só que ela me ligou depois disso, apóstolo, e disse assim, eu tive uma ideia aqui que eu não tinha pensado na hora. Você pode usar o nome Contemporâneos Vitais para Nações na placa da sua firma. Isso, é um nome fantasia. Nome fantasia, mas registra para Nações Vitais. Uau. E graças a Deus, né, aqueles meninos cheios de correntes e brincos, sei, são os meus enteados, moram conosco. Né, estão aqui, não vieram? Hoje eles não vieram. Está tu trabalhando? Então, um está na escola, outros dois ficaram trabalhando, meu marido trabalhando. Então, desviciados em cocaína, maconha. Deus tem abençoado em 7 meses. Nós chegamos aqui falidos. Eu cheirava cocaína todas as noites, praticamente. Que loucura. Bebia isso. Uma garrafa de conhaque. Uma noite inteira eu bebia uma garrafa todinha de conhaque. My God. 2 para 3 maços de cigarro. Eu era extremamente viciada. Eu não era viciada. Eu era extremamente viciada. E desde o dia em que eu liguei o rádio que o pai tinha deixado na rádio. Impressionante, né? Isso. O pai foi lá e deixou na rádio no carro, né? Da rádio da igreja. Eu liguei e eu estava desesperada, eu queria fugir de casa. Eu já estava com pensamentos de fugir de casa. Meu Jesus. E eu escutei ali o apóstolo pregando e eu tinha dito para Deus naquela semana: eu sei que eu tenho que parar, mas eu não consigo parar. E eu não quero deixar meu filho, eu não quero deixar minha família e ter que me internar numa clínica de recuperação, sair de casa por meses, abandonar minha família. Porque eu não deixava faltar o leite pro guri, apóstolo. Eu tinha que ter cocaína, mas o leite do guri eu não deixava faltar. Eu trabalhava o dia inteiro, gente, todos os dias de ressaca. E com droga na cabeça ainda, né? Porque nunca liberava, não tinha como, não dava tempo. E naquela noite que eu escutei o rádio pela... É por isso que eu estou mantendo, ajudando, que Deus tem me dado condições. E eu quero ter condições de dar 5, 10 mil por mês para a rádio. Amém. Porque a rádio, irmãos, vocês não têm noção, uma pessoa desesperada dentro de um carro. Né? A ponto de querer fugir de casa. E tu ligar ali e Deus usar a boca desse apóstolo, que é um tremendo homem do Senhor, que as pessoas falam mal. E até às vezes eu não procuro não discutir no Twitter, mas eu digo, ó, só a graça de Deus agora por ter falado mal do profeta. Ainda falo com as pessoas que falam mal do Senhor. Eu entro lá e falo com eles. Deus usou a boca desse apóstolo, desse profeta. E o Espírito Santo disse assim: mulher, tu que é viciada, que não aguenta mais essa vida que tu tá levando de bebidas e vícios de drogas, se nessa noite tu fizer essa oração comigo, o Espírito Santo está mandando te dizer, te interna na minha palavra, não precisa sair de casa, não precisa deixar tua família, eu vou te levantar, eu vou fazer tu abandonar esse vício hoje. Fazem 7 meses, apóstolo, eu nunca mais botei, graças a Deus, um cigarro, não tomei mais nada de bebida, nunca mais. Glórias, droguei a Deus. E todos os dias eu tenho pedido para o Senhor, que pelo que Ele fez comigo e está fazendo com a minha família, é pouco que eu faço para Ele. Deixa eu orar por você, filha. Está tremendo. Usa, Deus. Uau. O nome dessa irmã é Suzana, amor. E ela chegou aqui completamente destruída no ministério. Destruída emocionalmente, a Suzana mora sozinha até hoje, porque ela nunca conseguiu se relacionar com a mãe. A mãe dela tinha um problema seríssimo de relacionamento com ela. Então, desde pequenininha, ela foi morar sozinha, na casa de um, de outro, apanhando. Só que ela nunca desistiu de ser uma pessoa bem-sucedida. Conheceu Jesus e nesse 1, 2 anos que você está aqui, Deus tem feito cura interior tremenda na vida dela. Conseguiu liberar perdão, conseguiu amar a mãe e agora ela tem um desejo ardente de salvar a família dela. Só que ela começou a pedir emprego para Deus. Deus deu um bom emprego ano passado na casa de um jogador de futebol para ela, onde ela ganhou muito dinheiro, foi embora para o Rio de Janeiro, voltou, continua trabalhando com esse jogador de futebol de 15 em 15 dias cuidando da filhinha dele. Mas ela pediu para Deus um emprego, porque o emprego que ela estava trabalhando tinha que trabalhar fim de semana. E ela disse, não, eu não quero, eu quero tempo para obra de Deus e para cuidar da minha família, que eu vou ganhar para Jesus. E aí ela fez ela sempre foi fiel primicista, dizimista, sócio-avivamento, e ela fez um voto, pediu para Deus um emprego de segunda a sexta-feira, que ela pudesse estudar à noite e que ela pudesse fim de semana livre para vir buscar a Deus. Só que Deus disse para ela que ela era fiel primicista, dizimista, ofertante, fazia voto, mas ela não jejuava. E ela tem um problema, que ela é muito magra. Eu disse para ela, quer uma gordurinha, eu te dou. Eu disse para ela, vamos ver o seguinte, amiga, eu te dou a metade do que tu tem aqui, do que eu tenho aqui, tu me dá a metade do que tu tem. Impressionante. Ela não conseguia jejuar porque ela era muito magra, ela se sentia fraca e maravilha achava que isso. Ela ia emagrecer demais. Eu digo, uau, eu recebo. E aí, ela começou a jejuar e disse, não, eu vou jejuar. Mas vai sumir a guria sem não jejuar? Não vai, não. Não vai? Vai. Eu vou dar para ela e ela vai me dar magreza aqui. Amém. Em nome de Jesus. Antigamente a gente fazia isso, a gente vendia aquilo, né? Agora vou passar para ela em nome de Jesus. Eu vou ofertar na vida dela uns quilos. E aí ela começou a jejuar. Começou a jejuar e disse, Deus, eu fiz voto, eu sou fiel a Ti. Ah. Eu quero um emprego assim. E foi numa agência fazer uma entrevista. E lá a mulher disse, olha, o emprego é ótimo, é bem como tu quer, só que tu tem que trabalhar até 7:30 da noite. E ela não poderia por causa da escola. Ela disse, não. Hoje ela foi lá fazer entrevista com a patroa. E aí? É uma menininha de 1 ano e meio de idade, uma bonequinha. Não tem que fazer nada, só brincar com a criança. Só deixa a criança com a de bonequinha. De segunda a sexta-feira, e a mulher disse pra ela, ok. Então o teu horário vai ser das 8 da manhã às 18 da tarde pra você poder estudar. Que coisa quando boa quando ela isso. Começou a jejuar e orar às 6 da manhã. Está chorando, gente. Gente, a oração e o jejum das 6 da manhã está mudando a história de todo mundo. Só não tem a vida transformada quem não quer. Mostra como ela está chorando, filho. E ela está feliz porque agora ela vai poder estudar, trabalhar, consolidar a família e buscar a Deus. E ainda vai engordar. Ó, um dia você glória a Deus. Você também quer dar uns quilos? Também quer? Entendi. Que coisa forte. Gente, quarta-feira a gente só ouve testemunhos, porque Cristo disse, sejam minhas testemunhas. E cada vez que você ouve o nome de Jesus, recebe a glória e você recebe fé. Quando você recebe fé, qualquer coisa pode acontecer. Amém? Pois não, meu bem? O Nélio, testemunho forte do Nélio. Nélio ele era professor universitário, salário de R$5.000 por mês. Professor tinha... de quê, Nélio? Gestão de pessoas. É. Boa área. Mas como os pastores precisam aprender a gestar pessoas, hein? Gerenciar o ser humano, hein, gente? E aí? Ele muitas críticas em relação a ele, a vida dele, enfim, muita perseguição. Uh-huh. E ele entrou em depressão. Entrou em depressão e foi afastado do trabalho. Uhum. E ele veio para cá, já faz um ano que ele está vindo aqui. Uau. O Marcelo trouxe ele, acho que é o irmão do pastor, do apóstolo Mauro. Uhum. E ele começou a vir e Deus começou a transformar a vida dele. E um amigo dele ligou para uma pessoa influente em Brasília. Uau. Falou da situação dele. E agora ele recebeu um cargo para ele trabalhar aqui em Porto Alegre, na universidade. Uau. Mas não com pessoas, num escritório, no acertório, e o salário dele foi para R$12.000. Glória. Quem quer pegar o microfone aqui que eu vou embora? Glória! Olha a alegria, deixa eu orar por ti, fecha os teus olhos. R$12.000, Jesus, até eu levanto as mãos. É brincadeira, vire para alguém e diga, Deus tem um grande milagre para você. O poder da fé é impressionante, impressionante. Joel, coloca para mim, por favor, Eclesiastes 10, 19. Nós vamos ouvir esse testemunho e rapidamente nós terminamos. Olha o que diz Eclesiastes 10, 19. Olha lá no telão. Para rir, se fazem convites. O vinho alegra a vida. E por tudo o dinheiro responde. Diga assim para alguém, o dinheiro é a resposta que você precisa. Agora, se o dinheiro é a resposta que você precisa, como é que eu não vou falar sobre o dinheiro? Princesa, o que aconteceu? O testemunho da Letícia é o seguinte, ela tem uma casa para vender porque ela quer comprar um apartamento. Ou é o contrário? quer vender o apartamento para comprar uma casa. Sim. E aí, nessa semana, tu orou por ela e disse que Deus estaria dando a resposta que ela precisava nessa semana. Impressionante. E a casa estava para ser vendida a qualquer momento que ela queria comprar. Impressionante. Mas ela precisava vender o apartamento. Sim. E o proprietário lá, a pessoa responsável pela casa, disse, olha, essa casa eu vou ter que vender, mas eu tenho outra igualzinha, como tu quer, e eu vou segurar para ti até tu vender o teu apartamento e tu comprar essa casa de mim. Impressionante. Então a resposta que ela pediu para Deus, Deus deu, que ela tivesse a possibilidade de comprar a casa dela. Uau! Está feliz, Letícia? Muito. Apartamento, casa, tudo é seu? A casa, né? Que eu... Ela está vendendo apartamento para comprar casa. Mas e quantos anos você tem? 15. E já tem essas propriedades? Não, dos meus pais. Dos teus pais. Os teus pais são crentes? São católicos. São católicos. E como é que você é crente? Ah, eu, desde os meus 7 anos de idade, eu sempre, assim, Deus sempre me deu resposta de tudo, assim, sabe? Eu sempre orei muito, assim, todas as noites. E, então eu sou católica, mas eu senti, desde o momento do dia que eu cheguei aqui, eu senti uma presença tão grande. E é muito assim, muito, muito bom. Olha que coisa forte isso, gente. Isso. A presença de Deus é o que você mais precisa. Posso orar por você? Levante as mãos para cá, filhos. Pode fechar os teus olhos, Letícia. Aleluia. Eu abençoo no nome de Jesus. Não se preocupe, Deus vai abençoar você. Toca a Deus em nome de Jesus. Dê um grande aplauso por tudo que Deus tem feito nessa noite. Digo obrigado, Senhor, por todos os milagres e respostas que o Senhor concedeu. Agora, eu abro meu coração. Fala comigo, em nome de Jesus. Amém. Abra a Bíblia comigo em 2 Coríntios, capítulo 9, e versículo 5. 2 Coríntios 9, 5. Ouça, por favor. Portanto, tive por coisa necessária exortar estes irmãos, para que primeiro fosse ter convosco, e preparassem de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção, e não como avareza. E digo isto, que aquele que semeia pouco, pouco também colherá, e o que semeia em abundância também colherá. Cada um oferte, segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Amém? A Bíblia não diz que Deus ama quem ora. A Bíblia não diz que Deus ama quem jejua. A Bíblia não diz que Deus ama quem prega. A Bíblia não diz que Deus ama quem é batizado. A Bíblia diz que Deus ama quem oferta para a sua obra. Amém? E Paulo está falando de dinheiro. E Paulo diz no versículo 6, por favor, Joel, acompanhe comigo no telão. No versículo 6, Paulo diz assim, 6, e digo isto, que aquele que semeia, ou aquele que dá pouco, pouco também recebe, e aquele que semeia abundância, ou aquele que dá muito, muito também receberá. Então só depende de você. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, repita assim comigo: Senhor Jesus, depois de tantos milagres, mais forte, Senhor, depois da tua palavra, fala ao meu coração o que devo fazer para abençoar a tua obra. Em nome de Jesus, amém. Se Deus falou com você, levante a sua mão, pegue o envelope para ajudar a obra do Senhor com alguma coisa. Joel, me coloca alguma música com letra, por favor. Já não podemos mais cantar por causa das horas e por causa dos vizinhos. Em nome de Jesus, eu creio que um dia isso vai mudar. Amém? Se você foi tocado por esses testemunhos, ou se você deseja abençoar a obra de Deus, levante a mão, pegue o envelope e nos ajude. Apóstolos, pastores, consagrem as ofertas dos irmãos, por favor. Você pode trazer, traga um dízimo, traga uma oferta, traga um voto, traga algo que Deus colocou no seu coração para ajudar a sua obra. No nome de Jesus. Ganhei um chocolate, que coisa linda, hein? Cacau Show, é hoje. Cacau Show deve ser muito bom. Traga, por favor, se Deus colocou no seu coração, alguma oferta. Deus te abençoe, meu filho. Amém. Deus te prospere em nome de Jesus. Prospera ele, Pai, em nome de Jesus. Deus lhe abençoe, filho, em nome de Jesus. Podem ajudar, por favor, apóstolos, pastores. Para mim, obrigado. Deus te prospere, filho, obrigado. Que música linda, hein, Márcio? Amém. Agora não dá mais tempo para mais nada. Agora não dá mais tempo para mais nada, eu preciso pregar. Obrigado, Omar. Que música linda, Joel. Essa música fala do louvor de Jesus abençoando você. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos, você que está sentado nas poltronas. Deixa Deus falar com você. Aleluia. Deus abençoe a todos os senhores. Deus prospere a todos os senhores. Deus os abençoe muito em nome de Jesus. Aleluia. Joel, prepara para mim o segundo vídeo, por favor, de 8 minutos do Teledomingo. Por favor. Enquanto os irmãos ofertam, abra comigo a Bíblia em Atos capítulo 16, versículo 2, por favor. Atos capítulo 16 e versículo 2. Domingo será nossa Santa Ceia. Traga alguns alimentos para ajudar os menos necessitados. Sexta-feira nós vamos estar encharqueadas, iniciando 7 noites de cruzadas. E terça-feira que vem, nós vamos estar em Canoas, iniciando 7 noites de cruzadas. Amém? Será importante você estar lá. Abra comigo em Atos capítulo 16, versículo 22. Amém. Versículo 22, Joel. Ouça, por favor. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e havendo-lhes dado muito açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardaste com segurança. A qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere, ele segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto. Um tão grande terremoto. Repita comigo, um grande terremoto. Obrigado. Que os alicerces da prisão se moveram. E logo, se acordando o carcereiro e vendo aberto as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se. E cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro. E todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Eles pregaram a palavra, amém, do Senhor e a todos que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões. E logo foi batizado. Ele e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, lhe pôs à mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Feche os seus olhos. Pai, coloca fogo nas minhas palavras, prepara os corações para receber o teu despertamento, em nome de Jesus, amém. O que devo fazer em dias de terremotos? Terremotos estão acontecendo em toda parte do mundo. Nós não podemos mais ficar desatentos a isso. Primeira coisa, primeiro sinal de terremoto. Jesus Cristo disse: fui crucificado, sofri por vocês, levei os vossos pecados, ainda que ninguém acredite em mim. Mas um dia eu voltarei do céu para levar o ser humano do sofrimento para o descanso. Se assim não fosse, não teria um monte de ex-bandido aqui dizendo: eu larguei as drogas, eu larguei o vício e agora eu sirvo a Jesus. Isso não é bandidagem, isso é fé em Deus. Primeiro ponto, que devo fazer em meio a um terremoto? Descubra que a Bíblia é verdadeira e Jesus está voltando. Segundo ponto que a Bíblia fala sobre terremoto: todos que estavam presos foram libertos. Quando um terremoto vem, as nações começam a ser libertas. Vidas começam a ser libertas. Famílias inteiras começam a ser libertas. Por que que um terremoto vem? Diz que eles estavam cantando e orando a Deus. Quando você canta e ora a Deus, terremotos começam a acontecer e a libertar famílias inteiras. Por isso que você está aqui. Terceira coisa, diz que o carcereiro perguntou: que devo fazer para ser salvo? Quando terremotos começam a acontecer, pessoas vão procurar você para ser salvas. Quarto ponto, Paulo disse: não temas, estamos todos aqui, seja batizado e seja salvo. Se fosse nos dias de hoje, esse terremoto, nós agiríamos como todos os cristãos estão agindo. Não vou falar sobre terremoto, para mim é pagar mico, para mim é sensacionalismo, para mim não é a hora. Muitos terremotos já aconteceram, muitos já aconteceram, mas nunca tantos como agora. Paulo agiu diferente da nossa geração. Paulo chegou em meio ao terremoto, ele disse: Jesus te ama, Jesus te perdoa e Jesus te salva. O que devo fazer em meio a um terremoto? Pregue sobre o amor de Jesus. Se fôssemos nós hoje, nós deixaríamos o carcereiro se matar e chegaríamos na igreja e testemunharíamos: uau, sou santo. O carcereiro ímpio que estava me machucando se matou e eu estou aqui livre. Paulo não. Paulo não se preocupou se o terremoto era do diabo. Paulo não se preocupou se o terremoto era de Deus. Paulo não se preocupou se o terremoto era por causa dos pecados. Paulo disse: não me interessa porque é um terremoto, me interessa algo. Jesus está voltando e você tem que ser salvo. Eu não sei que leitura você faz de terremotos. Eu não sei que leitura você faz dos últimos dias. Mas eu peço a você: pregue que Jesus está voltando. Salve vidas. Liberte vidas. Mais importante do que isso, como está a sua vida? O que você tem feito com a sua vida? Os terremotos estão acontecendo, mais poderosos que nos dias de Paulo. Para terminar, aquele carcereiro tinha julgado a Paulo, tinha aprisionado a Paulo e tinha açoitado a Paulo. Mas logo depois, ele é salvo pela pregação de Paulo, ele ama Paulo, ele recebe a Paulo, ele liberta Paulo e ele cura as feridas de Paulo. Em meio aos terremotos, se você amar a pessoa que mais machucou você, se em meio aos terremotos você perdoar a quem mais tem ferido a você, se em meio aos terremotos você falar do amor de Jesus, todos os seus inimigos serão os teus amigos, ajudarão a você e cuidarão de você. Amém? Antes de orar por você, eu pediria aos diáconos que apagassem as luzes. Quero mostrar um rápido videozinho para você, que saiu em televisão nacional. Imagine as cenas. Nas ruas, motoristas somem de uma hora para outra enquanto dirigem os carros. Os acidentes são inevitáveis. Aviões perdem os pilotos em pleno voo e grandes desastres acontecem. Num piscar de olhos, milhões de pessoas desaparecem em todo o mundo. Seria este o cenário do arrebatamento, uma das profecias mais discutidas e temidas de todos os tempos. De acordo com a Bíblia, o arrebatamento será um evento sobrenatural, que transforma os escolhidos por Deus em espíritos subitamente transportados ao céu. Com isso, os fiéis arrebatados ficariam livres de uma série de catástrofes. Já os infiéis ficariam na terra e passariam por um grande sofrimento. Segundo a profecia, o arrebatamento vai acontecer antes de um período chamado de grande tribulação. 7 anos de catástrofes que terminam com uma grande batalha, o Armagedom, a disputa definitiva entre o bem e o mal. A crença no arrebatamento está presente no cristianismo e em outras religiões. O Islã, por exemplo, ensina que uma forte tempestade de vento destruirá o mundo e que fiéis muçulmanos serão salvos pelo profeta Maomé. Este professor de religião da Universidade de Pepperdine, na Califórnia, diz que quando se trata do fim dos tempos, cristãos e muçulmanos têm crenças semelhantes. Segundo ele, isso acontece porque o profeta Maomé se inspirou em textos da Bíblia. Muitos religiosos e pesquisadores tentam decifrar supostas indicações sobre a data do arrebatamento. O último livro da Bíblia, o Apocalipse, descreve grandes desastres naturais no período que antecede o fim dos tempos. São tempestades, terremotos, ilhas que afundam. O jornalista Daniel Gansels escreveu vários livros sobre profecias da Bíblia. Ele diz que a questão do arrebatamento mexe muito com as emoções das pessoas. A maioria quer ver os filhos crescerem, casarem, terem outros filhos. Por isso, muita gente não suporta a ideia de que um arrebatamento estaria próximo. Por outro lado, diante das catástrofes globais, muitas pessoas acreditam que estamos perto do fim. A profecia descreve um cenário desolador. Milhões de casas e empresas abandonadas. Tremores de terra, incêndios. Um terço da água do planeta ficaria envenenada. Doenças se espalhariam pelo mundo e um calor insuportável dizimaria milhares de vidas. Tudo isso numa proporção ainda maior do que as catástrofes que temos acompanhado. O tsunami que ocorreu na Indonésia em dezembro de 2004 e deixou mais de 200 mil mortos. O furacão Katrina em 2005, que arrasou a cidade de Nova Orleans, nos Estados Unidos. Os terremotos no Haiti e no Chile no ano passado, com milhares de mortos e desabrigados. E no episódio mais recente, o tsunami no Japão. A onda gigante destruiu cidades, deixou milhares de mortos e espalha até agora o medo da contaminação radioativa. Segundo as profecias, depois do arrebatamento, o mundo entraria em colapso. Sistemas de saúde, por exemplo, iriam parar de funcionar. Com os hospitais superlotados, os médicos não teriam sequer condições de fazer a triagem dos pacientes. Este especialista em situações de emergência explica que a palavra triagem significa reunir as pessoas em grupos de 3. No primeiro grupo estão aqueles que, não importa o que os médicos façam, não têm chance de sobreviver. No segundo grupo, os feridos que podem esperar um pouco mais para receber tratamento. E por último, as pessoas que precisam de tratamento imediato para evitar a morte. Diante do sumiço de uma parte da humanidade, o planeta mergulharia num caos profundo. Este é o autor dos livros que deram origem a filmes e séries de TV sobre o arrebatamento. Ele lembra do caos que seguiu o blackout de 1977, ocorrido em Nova York. Diz que quem já viveu uma situação de falta de energia sabe como é. Bastam alguns dias sem eletricidade para a comida estragar nas geladeiras, o abastecimento de água ser cortado, os sinais de telefonia desaparecerem. Seria isso em escala mundial. O jornalista acredita que, durante a tribulação, muitas pessoas tentarão recorrer à Bíblia numa última tentativa de se reconciliar com Deus. Mas neste período seria muito difícil conseguir se salvar. O livro do Apocalipse descreve que a tribulação vai durar 7 anos. Depois disso, haverá a ascensão de um líder mundial carismático e, ao mesmo tempo, maligno. Um homem persuasivo e articulado que vai enganar a todos. É o chamado Anticristo. Para o documentarista Joel Rosenberg, o Anticristo poderia ser um comandante militar, um líder religioso ou um político. Alguém capaz de mobilizar multidões. De acordo com os textos bíblicos, a destruição orquestrada pelo anticristo vai atingir o clímax pouco antes do retorno de Jesus. Este teólogo diz que este período de caos e decadência moral pode ser comparado ao que antecedeu o dilúvio de Noé. Ele lembra que a Bíblia descreve que dias antes do dilúvio, as pessoas comeram e beberam, casaram e descasaram, até que veio a água e levou tudo embora. Todos os incrédulos foram banidos da terra. Guerras, epidemias, fome e desastres naturais. Serão mesmo os eventos atuais indícios do fim dos tempos? Quem acredita na profecia diz que os sinais do arrebatamento já são visíveis. The National Weather Service. O documentarista diz que as profecias bíblicas podem ser comparadas aos serviços de previsão do tempo. Para ele, os profetas são como os meteorologistas. Antecipam grandes tempestades e desastres naturais para que as pessoas possam se proteger. Cabe a cada um decidir se vai se refugiar enquanto é tempo. É um programa de cadeia nacional, como fantástico e recente. Depois do dia 11 de março, dia 27 de março, me parece, que tocou em todo o Brasil, que diz bem assim, ó, os profetas são como meteorologistas que ensinam sobre o mau tempo, convém a cada um se proteger. Os senhores sabem que nós profetizamos sobre o tsunami que aconteceria no Japão. Podem tirar, por favor, os gasofiláceos. Vire para alguém e diga, chegou o tempo de Deus para ti. Coloque a mão sobre o seu coração e repita assim comigo, Senhor Jesus, eu te agradeço, porque Paulo disse que em meio aos terremotos, se eu crer no Senhor, eu e a minha casa seremos salvos. Eu quero hoje entregar a minha vida, a minha casa e a minha família para ti. Ajuda-me, Senhor, em nome de Jesus. Só quem fez essa oração pela primeira vez, por favor, levante a mão. Só quem fez essa oração pela primeira vez, levante a mão, por favor. Vocês que levantaram a mão, pode sair do lugar e venham para frente, por favor. Só vocês que fizeram esta oração, saiam do lugar, venham para frente, eu quero orar por vocês. Só vocês que levantaram a mão. Todos aqueles que querem que os seus familiares sejam salvos, saiam do lugar e venham para frente. Todos aqueles. Brasil, chegou o tempo de Deus para ti. Todos aqueles, venham para frente. Os demais irmãos, Deus abençoe e perdoe ter passado do horário. Venham para frente somente aqueles que precisam de oração. Em nome de Jesus, venham.